sua brandura, se da antiga chama mal viva amargura, numa mancha negra, numa pedra fria, que amor não se entrega na noite vazia. Se ouve o seu grito, muita flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha beira. Junto de uma era nascem flores vermelhas pela primavera. Assim tu souberas, irmãs.